Flávio Rocha te dá um conselho. Ao invés de ficar chorando por alguém que não te merece numa mesa de bar, arrume alguém que te ame e que beba com você, papai. Flávio Rocha! De sofrência, de chorar pelos outros, tá por fora, viu? Aqui não tem sofrência, é só alegria. Eu vejo ela acordar comigo todo dia, sempre com a certeza de que é você a minha escolha certa, o meu bem querer. Enquanto os outros bebem pra esquecer alguém, aqui eu tenho alguém pra me chamar de bem. Beber aqui só se for pra comemorar, depois a gente pega fogo lá na nossa cama. Mas se for beber me chama e vê se desencana, porque quem bebe comigo não me faz chorar. E a gente brinda porque é tão bom amar. E a gente brinda porque é tão beber e sofrer é proibido. Quem ama bebe comigo, é minha companheira na mesa de um bar. E a gente brinda porque é tão ama. E a gente brinda porque é tão ama. Oh, olha o sucesso! Sofrência é só alegria. Eu vejo ela acordar comigo todo dia, sempre com a certeza de que é você a minha escolha certa, o meu bem querer. Enquanto os outros bebem pra esquecer alguém, aqui eu tenho alguém pra me chamar de bem. Beber aqui só se for pra comemorar, depois a gente pega fogo lá na nossa cama. E a gente brinda porque é tão bom amar. E a gente brinda porque é tão bom amar. Beber e sofrer é proibido. Quem ama o bebe comigo é a minha companheira na mesa de um bar. E a gente brinda porque é tão bom amar. E a gente brinda porque é tão bom amar. Mas se for beber me chama e vê se desencana, porque quem bebe comigo não me faz chorar. E a gente brinda porque é tão bom amar. E a gente brinda porque é tão bom amar. Beber e sofrer é proibido. Quem ama bebe comigo é minha companheira na mesa de um bar. E a gente brinda porque é tão bom amar. E a gente brinda porque é tão bom amar. Ô, paixão! Beber aqui só se for pra comemorar, pra sofrer a gente nem bebe.